Bueno, tenemos la oportunidad de conversar con Heller en esta oportunidad, querido conocido artista de acá de la costa canaria en este momento, que con la compañía de teatro De Construcción nos trae una obra aquí a Dínamo. ¿Cómo estamos, Heller? Estamos ahí a punto caramelo de estrenar no viernes una obra que empezamos na pandemia. Imagínate, empezamos antes da pandemia, depois de espetáculo que já tinha feito no Sodre, a vida de uma vedete chamada Rosa Luna. Depois me contratou uma editorial, me apresentou o livro de Laura Farber, que é um espetáculo para toda a família. Eu a mim não me gusta muito meter com espetáculo infantil, porque é muito difícil trabalhar para ninhos, principalmente num mundo tecnológico como estamos hoje. Um ninho de 2, 3 anos já tem como chupete, lamentavelmente, das redes sociais, dos jogos e através da imagem. Pero o texto dessa escritora, Laura Farber, já tem como 2 prêmios de literatura. E quando me deram esse livro, que se chama Inês e os Mundos Mágicos de Gogo, me pareceu absolutamente fantástico como está escrito. É uma excelente escritora. E, bueno, então tem muitos bailarines, há canto, há baile, há coisas, há trabalhos de dança contemporânea, há jazz, há uma cantante árabe, que as músicas se chama Sissa Mustafar. E há muita cenografia, não? Há muitas coisas que se transformam em cena, como utilerias e como material cênico. E isso estaremos viernes às 20 horas em Dínamo, que está aí no onde era Agado, segue sendo a cabanha de Agado, pelo salão de festa. Está esse projeto que se chama Dínamo. E é um espetáculo que é muito recomendável pela história, não? A história que é maravilhosa. Pero no puedo contar. Hay Ah, que no puedes ir y hacer descubrir. ni algún adelanto. Va a tener esto un Sí, no. costo de un bono colaboración de $200. Reiterar que va a ser el viernes 8 de septiembre a partir de las 8 en Sí. Dínamo. Esto es en Atlántida. Cantidad, sí. Así Parece que hay que, kilómetro 35 y medio, ¿no? ¿cómo? Parece que é quilômetro 45 e meio. É, quase frente à Tena Inglesa. Ahí va. Entonces, Bárbaro. Inés y los mundos mágicos de Gogo, de Laura Farber, Sí. y no podemos tener ni un adelanto. Sim, tem um adelanto, mais ou menos. É uma madre que vai buscar sua madre e seu marido foi à guerra. E aí ela já tem que deixar um ninho, Gogo, com o abuelo. E ele era muito pequeno. Só que o padre dele não. Ele queda estranhando a madre. O padre estava na guerra. Então, ele padre, o abuelo, faz um mundo paralelo, uma fantasia dentro de sua casa. Então, o ninho começa a crer em muitas coisas, muitíssimas coisas que começa a ver. Pero que está sendo persuadindo ao ninho para que não estranhe a seu padre, que em realidade o padre. Quedou, não? Pero tem uma justificativa muito linda, uma cena que é muito forte, que é uma cena de uma guerra, porque eu não quero mostrar violência, eu não quero mostrar armas, é horrível essas coisas, pero tem um sentido muito lindo do trabalho de dança contemporânea, é o porquê que ele não vuelve o padre, é pela questão de muitas medalhas que o avô ele conta para ele. E não vai volver porque tem muitas medalhas, porque salvou um perro no meio de uma guerra. Por aí vai a coisa, não pode contar mais. Muy bueno, compañía de teatro De Construcción. ¿Cuánto hace que vienen trabajando juntos, Heller? ¿Cómo es esto? Já hace como 3 anos que estamos ensaiando com obra. Estou com uma obra também que já estreou, que estamos viajando por todo o país, que é um tal Charles Sanson, que é sobre Maria Antonieta, sobre a Revolução Francesa. É um espetáculo barroco, completamente barroco. E apresentei em Dínamo, mês passado, Potestade, de Pavlovsky. Então, estou com 3 espetáculos. E quero sacar esse de arriba já, porque já se 3 anos que estamos nessa loucura, viste? Porque como ver que o teatro é complicado, manter-se com um ator ou um bailarino, e é complicado conseguir bailarinos com boa disciplina e com que tenha vuelo, porque solamente virtuosismo e técnica não me interessa. Me interessa que entenda que há outra metodologia de teatro e principalmente que estamos num mundo de muita imagem. Não podemos seguir, não teremos que subestimar os ninhos. É uma obra que está para toda a família, mas não podemos estar subestimando os ninhos que eles não podem pensar. Tem que deixar um espaço que eles pensem, que eles possam criar seu próprio universo. E a obra se trata disso. Um monte de linda música, um monte de trabalhos de dança e um elenco maravilhoso. Bien, divino. Quizás sin perdernos un poco del eje, poder contar un poco también, Heller, vos cuánto tiempo hace que estás acá en Uruguay ya. Mira, que llegué acá a Uruguay hace 30 y pico años, pero seguí viajando Ah, cuando ya son llegué más. acá la primera vez. Son más O sea, claro, uruguayos seguí que de cualquier viajando otro lado. muchísimo. Sí, soy en África, viví casi 7 años. Entonces, viajé muchísimo. Y después que llegué acá, me parecía que era un país de mentira, de tanta locura que yo venía. Y amé este país y hace muchos años que estoy acá. Y acá constituí una familia. Tengo mi hija que está bailando un espectáculo, mi ex compañera también, Ruth Karina, que es excelente actriz y bailarina, y mi hija también, están trabajando conmigo. Eso para mí ya es un placer enorme trabajar y, junto con las dos, ¿no? Por supuesto, tengo un elenco maravilloso. Divino, ¿y cómo es vos que has viajado tanto? ¿Cómo ves vos hoy la cultura en general en nuestro país? Sé que la pregunta por ahí es difícil, pero No, siempre no es uno tiene difícil. una sensibilidad y una mirada sobre estos temas. No, es difícil para mí que yo no soy muy bien visto en Uruguay, pero la cuestión, soy muy franco, como a mí me gusta que la gente sea franca conmigo, sea frontal, ¿no? A mí no me gusta agradar a nadie diciendo, a mí yo estoy medio, estoy bastante, yo que trabajo con la cultura africana, con el colectivo afro, por ejemplo, con las comparsas. No me gusta la línea que está tomando, no me gusta a danza contemporánea, cómo está se movendo no ambiente. Hay muchas copias de coisas que não. Com tantos artistas buenos, bailarines, atores que tem acá, hay um monte de. Se não há uma coisa própria, não uma iniciativa própria, criativa. Si tú miras, por ejemplo, las danzas, los grupos de danza contemporánea o que sea, hay una estética muy parecida en todos, en todos. Yo estoy diciendo, por ejemplo, yo fui una de la primera persona que monté un espectáculo abriendo un acto de 1º de mayo, por ejemplo, en 1998, cuando nosotros no éramos considerados todavía profissionais, trabalhadores del arte. Eu fiz o primeiro discurso pedindo que nos considerara. Isso em 1994, 98. E depois de muitos anos, entra Frente Amplo. Pero o problema é que o arte não está. A gente tem o conceito del arte, que o arte, se é bailarino, não põe seus filhos para bailar porque quer que seu filho seja, não sei, advogado. Não entende que a arte tem que estar na vida das pessoas, independente do que seja dentista, polícia, cura, não importa o que seja, a arte está em la, tem que estar na vida das pessoas. Então, o conceito que eu tenho acá da arte, há como moda, há como circo, estamos perdendo completamente o contato com a natureza, com a terra, por exemplo. Estamos metidos num monte de plástico e um monte de merda. Isso me enoja muito, pero é muito forte a contradição que também temos nós outros mesmos, incluso eu também, porque é muito fácil apontar a gente, pero também quando se dedica vira para uns, aí cambia a história, não? Hablamos muito do que é a internet, que nos está jodendo. acho que tudo tem um limite, pelo que também que uno também trabalha e vive por nos meios de comunicação, a difusão dos meus espetáculos, por exemplo, eu hago tudo por redes sociais. Claro. Então, o arte acá tem muita gente boa, muita gente boa. O que falta é juntar-se mais. Então, há muitos guetos, há muitos grupos, está muito subdividido. E o conceito também da arte, o que é a arte porteña, o que é a arte, o canto brasileiro em português, que não está em contra, pelo tanto material lindo que há acá para ser assim. Acá na Costa de Ouro, por exemplo. O que é do Peaje de Águas, do Peaje, que conozco, não, do Peaje até para o outro lado, até Leste. Há excelentes músicos, excelentes percussionistas, excelentes, não sei, bailarines. O conceito que também que a gente tem da dança, não? Uma coisa que tu queiras é ter uma formação e viver da dança, por suposto, dançar, dançar. Nós outros usamos no Brasil a palavra dançar. Dançar é o teu corpo, ele é responsável de escutar o que tenha ganas de mover-se da maneira que queira mover. Isso é dançar. Não, não é necessário estar. Se tu não sabe o quadradito do tango, tu não podes bailar um tango. Não, bailar é como se teu corpo e tua mente podem resistir ou mostrar da maneira que está sentindo qualquer tipo de música. Outra coisa é quando começa o sejo, não? É como la salsa, a salsa cubana, a salsa porto-riquenha. Há um monte de coisa que está tudo muito mesclado e não há uma. Não há uma. Não há, o que eu vejo que está faltando mais identidade. Essa é a palavra. Se eu te pergunto, por exemplo, como é a roupa do candombe? Eu pergunto isso no próprio grupo afrodescendente. Que é outra coisa que não me ressona muito bem, a mim me gusta a palavra negro, porque minha madre é negra e indígena, é sobre qual é a roupa do candombe, a verdadeira roupa do candombe. E a gente diz, ah, são as rumbeiras. Ou seja, as rumbeiras, já estou falando de rumbas, são danças cubanas, caribenhas. Então, sim, há um monte de desconhecimento da sua própria cultura, não? A visão que a gente tem que os afrodescendentes, os escravos, bajaram com chico e repique piano. Tem muita gente que pensa isto, não somente os afrodescendentes. Em realidade, os tambores foi hecho por italianos, os primeiros tambores. Isso foi dito pelo próprio Juan Velório, que foi um dos mais grandes acá em construir tambores. Então, há muitos. Vejo que há muito circo e muito. Muita pouca investigação e amor a la camiseta, ¿no? Eso es que me parece. Muy bueno. Heller, un agradecimiento enorme. Ya vamos a tener oportunidad de intercambiar más porque creo que siempre estas posibilidades de intercambio como que permiten mover otras sensibilidades. No solo en... Sí, tenemos que hacer cosas. ¿Cómo? É que me parece que somos tão dentro de um país, que somos 3 milhões e meio. Se pode ser coisas tão lindas, não estamos falando minha cidade, por exemplo, Belém do Pará. São 4 milhões e meio. Acá somos um país de 3 milhões e meio. Não sei se nem chega a isso. Não pode ser que não podemos estar mais juntos, mas tratar de e pôr mais a camiseta para de acá exportar arte de outras maneiras, de criar coisas e não copiar coisas. Sempre estamos copiando, vendo coisas para copiar. Estamos no mundo de cópia. Eu não estou em contra. A mim estou em contra copiar tal qual. Mas se tu mira qualquer um pintor, ou Klim, ou Toulouse-Lautrec, ou que seja, contemporâneo, ou barroco, qualquer coisa, algo vai te mover o cérebro para que tu possa sentir e ter tuas próprias imagens, me entendes? E não está copiando programas, programas de televisão, canais gastando plástico com cópia, com produto que tem em qualquer outro país. E isso também para os uruguaios, isso é terrível. Quando temos potenciais impressionantes aqui neste país. E a escola de audiovisual, por exemplo. Há gente que trabalha comigo. Que é alucinante essa gurisa, porque há outro espetáculo meu, barroco, Quando ela viu o espetáculo, ela pirou. E essa mesa na iluminação, que pá, é impressionante. Este é outro espetáculo que seria dia 24 de outubro em Dínamo. Se chama Um Tal Charlie Sanson, que está muito lindo. Bien, me encantó. Vamos a quedar para presentar, comprometidos para presentar ese espectáculo también y de paso seguir avanzando en estos temas, porque yo creo que mueve sensibilidades, mueve Sí. piensos, acercar este tipo de cuestiones, no solo a los espectadores, sino también a quienes producen artes, digamos, están en Claro, esos campos. claro. Claro, Así isso que que estamos necessitando. estamos Não necesitando vê. mo mover neuronas, mover sensibilidades, mover corazones y accionar también. Eu, em primeiro lugar, te agradeço muitíssimo. Eu sempre estou dando entrevista para televisão e rádio e me enoja muitíssimo porque me fazem perguntas tão estúpidas. E falar contigo me parece maravilhoso que tu pueda. Há tantas coisas para denunciar coisas buenas e coisas malas. Saber o que é o arte, por exemplo, o que cada um pensa de arte, o que pensa do vizinho, o que pensa de nós outros, com tanto, cada dia mais consumindo nylon, nylon, nylon, nylon, e plástico, a consciência, agora vem a temporada, como queda, vixe, essas coisas, não é solamente, eu hoje, por exemplo, estava vendo um muchacho que conseguiu, através da mugre do mar, sandálias e botijas e tapas de refresco. Isso, murales impressionante. Então, se, há gente que faz isto acá. Há uma brasileira que tem um tajê em Montevideo, Tânia, que está trabalhando com isso. E há muita gente que está fazendo coisas maravilhosas. E não aparece. Essa gente estão todas aí peleando no dia a dia. Isso é terrível. Há que ter alguém que pode apoiar financeiramente neste projeto. Entendeu? Não é somente a dança, o teatro, não, há outras coisas, é outro tipo de educação. Porque tu viste que estamos numa sociedade, culturalmente, não é negócio pensar, não é negócio fazer que a gente pense. E temos que entender que também que a pobreza é um negócio redondo para muitas coisas. Assim, querido, que tenho para vomitar cantidad de cosas, así que te agradezco bastante. Bueno, quedamos agendados para una próxima. Pero lo cierto es que en la agenda lo que no tenemos que olvidar es este viernes 8 de septiembre, 20 horas, en Dínamo, Inés y los Mundos Mágicos de Gogo de Laura Farber, entonces con producción de Heller y la compañía de teatro de Construcción. Muchísimas Bárbaro. gracias, Heller, estamos en contacto. Bueno, querido, e chamar-me bailarino número 1 para levar a obra, já os invito. Tá? Vamos Ah, arriba. sabe o que está interessante? A pessoa grande que vai com o ninho não paga. Isso é Ahí va. importante. Bueno, Tá? persona adulta Perfeito. que va con niños no paga. Não paga. Ou seja, já sabia que tu e meu bailarino estão invitados por parte da produção. Vamos Tá, arriba. querido? Buenazo. Un Bueno, abrazo enorme. gracias, querido. Un abrazo, querido. Chao.